E está na hora de você ficar sabendo quais são as dicas dos astros para hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro de 2013. E a gente começa falando com você de Áries. No amor, fortaleça os laços afetivos. A paquera vai deixar a desejar e a cor para hoje é o lilás. Olá, Touro! Cuidado com concorrentes. O romance conta com boas energias hoje e a sua cor é o rosa. Você de Gêmeos, o serviço vai exigir mais de você, mas fortaleça os laços afetivos, ok? A sua cor é o amarelo. E já já tem mais horóscopo do dia pra você. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Câncer, Leão, Virgem. Câncer, de 21 de junho a 21 de julho. De volta com o horóscopo do dia e agora eu falo com você de Câncer. Confie no seu taco e melhore o seu rendimento. Fortaleça-se no amor e a cor para hoje, Câncer, é o cinza. Você de Leão, haja mais com cautela neste dia. Adie a conquista para outro momento e a sua cor é o rosa. Falando com você de Virgem, não desista dos seus objetivos. O namoro vai ganhar seriedade e a sua cor é o vermelho. E fiquem ligados que já já tem mais horóscopo do dia pra você. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Libra, Escorpião, Sagitário. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Legal, voltamos com o horóscopo do dia, falando com você de Libra. Cuidado com rivais no trabalho. Oficialize a sua união com seu amor e a cor para hoje, Libra, é o cinza. Falando com você de Escorpião, enfrente e vença seus rivais. Na paixão, assuma um compromisso sério e a cor para hoje, Escorpião, é o preto. Já você de Sagitário, cuidado com gente oportunista. Na paquera, evite cobranças e a sua cor é o creme. E daqui a pouco tem mais horóscopo do dia para você. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Capricórnio, Aquário, Peixes. Capricórnio, de 22 de dezembro a 21 de janeiro. Legal, voltamos e agora tem dicas para você de Capricórnio. Trabalho em equipe está protegido, o amor está desgastado e pode chegar ao fim. A sua cor é o azul. Você de Aquário terá facilidade de concentração. A união está desgastada e corre riscos. A sua cor é o lilás. Olá para você de Peixes. Tudo indica que você vai se destacar nos negócios. Encante o seu par hoje, hein? E a cor é o roxo. E o horóscopo do dia vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um encontro marcado, hein? Um super beijo. Horóscopo do dia. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda a sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país, que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo, a cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6:30 da tarde, no Canal 1. Que evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. John, que na semana passada criticou a artista pop Miley Cyrus, dizendo que ela era um colapso esperando para acontecer. Após sua polêmica apresentação no MTV em Nova York, destacou que não é um fã de Miley, mas a respeita como artista. Ele disse que ela é uma garota fantástica. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Matheus Solano deu um tempo nas maldades do terrível Félix, seu impagável personagem de Amor à Vida da Globo, para participar de uma boa causa. O ator doou um Toy Story de estimação, que representa o popstar Michael Jackson, para o leilão virtual da Bondade da Pai de São Paulo. Fã de Michael Jackson, Matheus coleciona várias peças e acessórios do popstar e que de alguma forma estão ligados a ele. Como a campanha em prol da Pai propunha que artistas doassem objetos pessoais de estimação, Matheus resolveu doar o seu bonequinho pela internet. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. De shortinho jeans rasgado, Marina Rui Barbosa exibiu suas belas pernas durante passeio por shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Simpática, a atriz acenou para os fotógrafos ao notar que estava sendo clicada. A bela interpreta Nicole em Amor à Vida da Globo. Ela namora o também ator Kleber Toledo. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama! Fiorella Matheus vestiu shortinho e top para participar do desfile da nova coleção da grife Água de Coco em parceria com a marca de produtos para o cabelo. O evento aconteceu no Wilson Eleodoro Studio, no Jardim Paulistano, bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo. Os telespectadores que assistem Fiorella no papel de Verna, a série Vai Que Cola do Multishow, já sabiam da ótima forma física dela. Em função da personagem, a atriz aparece com frequência de biquíni. De férias no Brasil, a ex-Big Brother Brasil Gisele Soares, que atualmente mora em Paris, na França, vai aproveitar a temporada no Rio de Janeiro para se dedicar ao teatro. A morena estará no elenco do espetáculo Nada Tanto Assim, que estreia em outubro no Teatro da Gávea. Minha personagem é a Letícia, uma jovem que relata sua vida, seu primeiro beijo, festa de aniversário. Tudo termina de uma forma engraçada e romântica, explicou Gisele. Num meio tão vasto como é o da música, há artistas que não conseguem carreiras tão longas ou visíveis como os grandes nomes. João Pedro Almeida apresenta-lhe Ilustres Desconhecidos, um programa com enfoque nestes projetos menos conhecidos, mas que fazem parte da história da música. Ilustres Desconhecidos, todas as terças, às 9 da noite, no Canal 1. Olá,

Califórnia, nos Estados Unidos. Ele estudou na Universidade de Berkeley, também na mesma Califórnia, formou-se em Direito, exerceu a advocacia, mas depois, aquelas coisas muito típicas também da sociedade norte-americana, ganhou asas e enverdou por outra via o caso dos desenhos e o caso das pranchas humorísticas diariamente publicadas nos grandes jornais norte-americanos. A grande ambição, todas elas as obras estão editadas, mas começou tudo isto em 2004 com um grande livro, basta-lhe o título, Sergeant's Piggies Lonely Hearts Club Comic, fazendo uma espécie de paródia ao célebre disco dos Beatles, a banda muito famosa de Liverpool. Em Portugal, até a própria crise se nota na divulgação destes desenhos. Grande parte dos jornais portugueses deixaram cair a compra dos direitos, quase que se mantém residual ou desapareceram na sua totalidade, a não ser Luís Afonso e Bandeira, com o Bartum, o Barba e Cabelo e outro tipo de desenhos à volta daquelas paranoias muito típicas do povo português. Todos nós lembramos também da Menina Júlia, o Zé do Boné, o Príncipe Valente, que eram locais quase obrigatória leitura no 1º de janeiro, pelo menos de saudosa memória. O que está aqui é o mundo americano, como dissemos, a única parte deste livro, mas também muito divertida, tem a ver com o desporto, um dos desportos favoritos, que é o beisebol, com as suas regras, mas aqui é mais para gozar realmente o próprio Pastis. Também é um dos personagens, a autoironia só lhe fica muito bem e ele é gozado exatamente pela grande parte dos personagens deste livro e deste álbum. A reter, de facto, a figura do rato, o espertalhão, o inteligente, cínico e distanciado, o ardiloso que arrasta os seus amigos e companheiros da borga, goza com todos e com todas as situações, nomeadamente e principalmente com o porco, que é o ingênuo, o simplório, o Zé Ninguém lá do sítio. Mas, no entanto, estes dois compinchas são grandes amigos. Têm aqui momentos hilariantes de nos levar às lágrimas e de tanto rir. Então, a cena da cama, quando o rato não se quer levantar, porque durante o dia que lhe acontecem as desgraças do quotidiano, essa aí é, de facto, de antologia. Vivamente recomendável, mais uma vez, um fim de semana garantido de ótima e desopilante boa disposição. Boa disposição garantida com Pérolas a Porcos, mais um volume a passar aqui na Universitária. O nono tem por título 50 milhões de fãs não podem estar enganados. A autoria da Stefan Pastis, a edição é da Bizâncio.